chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te perdi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci teu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem, mas essa noite eu sonhei. Você lembra de mim, senti saudades, o seu orgulho é maior, essa é a pura verdade, tem medo de falar, tudo aquilo que sente, mas não consegue tirar, eu da sua mente, só fico por vai pro quarto, quer ficar sozinha, não quer ver ninguém, vive deprimida, liga pra melhor amiga pra desabafar, não sabe o que fazer, pensa em voltar, somente em seus sonhos fui um cara verdadeiro, chora de desgosto, abraça o travesseiro e quando acorda dá de cara com a realidade, rola na cama, fica louca, morre de saudade. Posso até sangrar, agora já não dói mais, me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te perdi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci teu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem, mas essa noite eu sonhei. Eu queria voltar pra ficar do seu lado, mas vacilei, vacilei, errado, eu tinha a felicidade e eu não sabia, só feri o coração da minha menina, como eu queria voltar pra ficar do seu lado, mas vacilei, vacilei, eu fiz tudo errado, só guardo lembranças que você deixou, fotos na parede, marcas de batom, todos os dias eu sinto a sua presença, meu Deus, o que é isso? Me atormenta, a gente só fica calado, tem medo de falar. Eu faço tudo, se você voltar. Posso até sangrar, que agora já não dói mais. Me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te perdi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás, foi demais, não me Deus, onde foi que eu errei? Tudo bem, mas essa noite eu sonhei. Hoje meu coração de pedra está em mil pedaços. Se chorei, foi porque senti falta dos teus carinhos e abraços. Hoje você diz que não sente minha falta, mas de todos, eu fui o que você mais amou.